Começando o Zombini no rádio aqui na UNFM. Olá, ouvintes da rádio UNFM. Aqui é Andy Ori. Estamos começando o primeiro programa da Zombini no rádio, com muito rock e jornalismo cultural. Vamos começar o programa de hoje com uma entrevista com a banda The Soundscapes, formada pelos irmãos Rodrigo e Rafael, que são de Maringá e passaram uma temporada nos Estados Unidos. Eles estão de volta e vão retomar a banda aqui no Brasil. Depois do primeiro bloco com a entrevista com eles, entramos aí com músicas do cenário independente, com bandas brasileiras, bandas de rockabilly, bandas de punk rock, de electro rock e algumas curiosidades do rock. Então, estreando aqui na Rádio UFM, estreando com o pé direito aqui, estamos com o Rodrigo e Rafael, os irmãos aqui da banda Soundscapes. Vamos bater um papo com eles, vamos tocar algumas músicas do disco deles e também deixamos eles à vontade para escolher músicas para tocar e comentar aí a importância dessa música, das músicas na vida deles e também na influência aí do som deles. Então, começando aqui com um papo aqui, queria que vocês comentassem um pouquinho aí sobre como é que foi para vocês irem para os Estados Unidos, como é que foi a estadia de vocês lá nos Estados Unidos. Sejam bem-vindos à nossa estreia aqui na Rádio UFM. Prazer enorme, Andy, de ter a gente aqui no primeiro programa e estamos felizes aí. Sou o Rodrigo, toco guitarra, canto na banda. Rafael, baterista. E então, a respeito da gente decidir ir para os Estados Unidos, foi uma união de várias coisas, eu acho, assim, teve a questão musical e teve a questão de ter uma experiência no exterior em si, e o Rafael até já estava morando lá em Londres, me ligou depois de ter visto um Reading Festival e falou, pô, porque vamos para Nova York e ver se a gente monta uma banda por lá. A gente já sempre tocou aqui no Brasil e tal. Desde que a gente é moleque, garoto, 15 anos e tal. Então, assim, foi uma evolução normal, que a gente já vinha almejando fazer, tentar, e crescemos bastante musicalmente, tendo a experiência de estar lá em Nova York e ver as bandas que circulam por lá e tal. Quanto tempo vocês ficaram lá? Ficamos em Nova York há 6 anos, eu acho, total. Ativos com a banda há uns 3 anos, foi. Então, um resuminho assim de quando vocês começaram a tocar aqui em Maringá, assim, vocês lembram as datas, período e como que era, né? Pode falar, Uzi. Acho que começamos com bandas covers em, acho que 96, 95, 96. Tocávamos nos bares ali. Aí acho que na banda primeira significativa foi o Helen Bisker, acho que 97, 98. E foi a primeira banda com música própria, não? Isso, primeira banda com música própria. Depois a gente já estava morando em São Paulo, nos envolvemos com o Mark Butcher, tivemos o Red Meat, meio que junto com o Helen Bisker, e o Helen Bisker parou, e aí o Rodrigo também entrou no The Butcher's Orchestra, e foi quando eu fui embora para os Estados Unidos, depois para Londres. E que período que era esse, assim, da transição de Maringá para São Paulo? E Maringá para São Paulo. Eu, para dizer a verdade, Helen Bisker começou com nós dois já morando em São Paulo. A gente vinha para cá para as férias e viajava, vinha só para tocar às vezes, para ensaiar e tocar e fazer música. E 98, nessa época. E aí, quando o Rodrigo assumiu o Butchers, logo na sequência eu fui embora para os Estados Unidos. É, mais ou menos por aí, eu acho. Aí então, igual o Rafa tinha comentado antes, a gente chegou lá em Nova York e demorou uns 3 anos mesmo pra gente realmente começar alguma coisa de concreto lá. Ficamos lá trabalhando, até tocamos, fizemos ensaios com outros músicos e tal. E, enfim, a gente tava com calma, levando com calma a coisa, assim, deixando evoluir naturalmente. E até que chegou na nossa decisão de falar, não, vamos tocar só nós dois. Porque a banda é um duo, é só, o Rafa toca ao vivo, ele toca a bateria, eu toco a guitarra, e é assim que a gente faz ao vivo. O álbum, a gente trabalha, tem um trabalho, a gente envolve baixo, outros instrumentos e tal, mas ao vivo é assim, e a gente, por sermos irmãos, tocarmos já há anos juntos, em bandas e tal, foi legal isso, que a gente tem uma sinergia já desenvolvida, toca instintivamente quase. Tá, e aí estava comentando sobre a situação da gravação do disco e de ao vivo ser diferente, que no estúdio vocês podem sobrepor as músicas, instrumentos, e ao vivo não é assim. É muito diferente? Como que é essa situação? Ela chega, é diferente, claro, não tem baixo ao vivo, no disco a gente também, parte da nossa música é ter vocais fazendo harmonia e tal, a segunda voz, enfim, as músicas elas começam com bateria e guitarra, todas elas no álbum começaram assim, todas as que a gente faz começam assim. A gente só vem a incrementar elas no estúdio. Agora, ao longo dos anos, desses 3 anos que a gente já vem tocando como Soundscapes, o que aconteceu é que a gente foi se desenvolvendo, tanto enquanto tocando, enquanto músicos, né? Como os equipamentos que a gente passou a usar, que acrescentaram muito pro som ao vivo. A gente faz uso de pedais de guitarra, temos pedais nos vocais. Então, assim, a gente conseguiu chegar numa sonoridade grande, assim, soa completo ao vivo. Usamos 2 amplificadores também, então soa bem completo ao vivo, mesmo sendo no formato guitarra e bateria somente. E como é que foi para chegar nessa concepção sonora? Assim, vocês chegaram a pensar em convidar mais gente para tocar? Não fizeram teste? Questão de influência? Chegamos. Também. O fato de termos passado 6 anos lá e só tocado como The Soundscapes por cerca de 3 anos é basicamente porque projetos começavam, as pessoas não se dedicavam tanto, às vezes tinham outras prioridades. E a gente chegou a um ponto que cansou de ficar recomeçando. Toda vez que você chegava num certo ponto, tinha que parar, recomeçar. E nós marcamos um show, o Rodrigo foi convidado a fazer um show no Sidewalk Café um dia, me chamou ele costumava ir nesses open mics que eles chamam, tocar o violão e tal, fazer a sua apresentação, e ele ganhou esse show, aí me chamou na bateria, chamamos outros amigos, mas aí se ligamos ali na hora que a gente trabalhava mais rápido, os dois tinham uma conexão mais fácil do que com as outras pessoas, e o som foi saindo naturalmente, sendo desenvolvido como uma dupla. Quer dizer, se ele já não. Geralmente as músicas que já não estavam soando bem entre os dois, a gente já meio deixava de lado. Então, basicamente, é mais cru ao vivo, não tem tantas coisas como outros vocais e baixos, esse tipo de coisa, mas é dali que parte tudo, daquele jeito ao vivo. Então, se já não estava soando bem, a gente já deixava de lado. E assim que desenvolveu essa sonoridade dos Soundscapes. E aí, com o tempo, o equipamento, acesso ao equipamento, pedais, amplificadores, esse tipo de coisa, guitarras específicas, acho que levou essa sonoridade nossa. Então vamos parar de falar e vamos ouvir então o que é o som de vocês aí. Vocês escolheram o Son of the Future para tocar primeiro aí, queria que vocês comentassem um pouquinho sobre essa música aí. Essa é uma das músicas que a gente, uma das primeiras músicas que a gente compôs juntos, e a gente ficou muito feliz com a forma que ela se tornou. Em estúdio, que tá no disco, a gente fez uso de violino, um grande amigo nosso toca super bem violino, Marquis Tolliver, e assim, a gente tem muito orgulho dessa música, é uma música bem trabalhada. Então vamos ouvir então Son of the Future. Vamos nessa. Oh, Tá, vocês ouviram aí Son of the Future e agora nós voltamos aqui com o Rodrigo e com o Rafael para eles comentarem outras músicas que eles escolheram. Vamos saber aí a importância dessas músicas, por que eles escolheram Echo and the Bunnymen com Seven Seas e Smiths com This Charming Man. Com a palavra, o Rodrigo e Rafael. Legal. Ambas as bandas são grandes influências pra gente. A gente ouve desde pequeno, desde 10 anos de idade. O fato de, especificamente, Seven Seas e até vindo após agora Son of the Future, justamente uma das grandes influências dessa música em específico é a orquestração de violinos e de cordas que eles fizeram uso, que é pra gente também, a gente adora isso, a gente também quer ter isso muito em nosso trabalho musical, enfim. Então, o nível de composição deles, o próprio o Smiths também, impecável, né? Johnny Marr na guitarra, Morrissey como letrista também, né? Super, super eloquente e tal. Então é isso, vamos ouvir Echo and the Bunnymen com Seven Seas e The Smiths com This Charming Man. Sorry heart with your favorite finger, paint the whole world blue and stop your tears from stinging. Hear the cavemen singing good news they're bringing. Forever kneeling, where's the sense in stealing without the grace to be it? Seven seas swimming there so well, glad to see my face among them kissing the tortoise shell. Shower me in water games, washing the rocks below, taught and tamed in time with tear flow. Seven seas swimming them so well, glad to see my face among them kissing the tortoise. Seven seas swimming there so well, glad to see my face among them kissing the tortoise. Estamos de volta com o programa Zombile no Rádio. Agora vamos um bloco de bandas brasileiras. Em primeiro, a banda de Piracicaba, The Mullet Monster Mafia, uma banda de surf music, tocando The Wall Rider. O Mullet Monster Mafia será uma das próximas bandas a tocar em Maringá. E na sequência, Fabulous Bandits, a banda de Londrina, de Hillbilly, e eles tocando a música Amor Bandido. Esse é um lançamento aqui da Rádio UEM FM. O disco do Fabulous Bandits ainda não foi lançado, mas você já está ouvindo aqui. Estamos de volta com o Zombini no rádio. Você acabou de ouvir as bandas The Mullet Monster Mafia e Fabulous Bandits. Vamos falar um pouquinho de cinema. O filme que foi campeão de bilheterias aí nessa semana, o Star Trek, estreou logo em primeiro lugar nos Estados Unidos, arrecadando 72 milhões de dólares, desbancando o Wolverine. O filme também teve estreia mundial, estreou também em Maringá. Ele conta a origem aí da nave Enterprise e da tripulação comandada pelo Capitão Kirk, apresentando aí os personagens do Spock, McCoy. Todos os personagens que ficaram conhecidos aí, desde a década de 60, fazendo sucesso na televisão e no cinema. E os próximos filmes que deverão ser destaque nos Estados Unidos, aí subindo aí no topo das bilheterias, são estreias e, curiosamente, duas continuações. Uma delas é Uma Noite no Museu 2, a comédia com Ben Stiller. Esse filme está previsto para estrear no Brasil no dia 22 de maio. E a outra continuação lá é O Exterminador do Futuro 4, o filme com Christian Bale. Esse filme aí já vai demorar um pouquinho mais para chegar no Brasil, somente no dia 5 de junho. Então, Uma Noite no Museu 2 e O Exterminador do Futuro 4 são os destaques das próximas estreias na próxima semana lá nos Estados Unidos. Então, continuando o programa Zombini no rádio, vamos a mais um bloco de música. Dessa vez aí um pouquinho de curiosidade, um pouquinho de blues, um pouquinho de música eletrônica. E vamos começar aqui pela banda americana The Gaslight Anthem, que lançou no ano passado um dos discos mais bacanas aí de 2008, The 59 Sound. O Gaslight Anthem mistura blues, soul e punk rock, e nós vamos ouvir aqui o Casanova Baby. Em seguida entra o Tom Waits aí, sempre o curioso, misturando blues, rock, salsa, rumba, qualquer coisa aí, com a voz inconfundível do Tom Waits, ele cantando o Comenesus Pad. E em seguida a banda belga Viva La Fête tocando Hot Shot, a banda que mistura música eletrônica com rock. Oh, my, my Virginia, we could run all night and dance for me. suspeito. Como ele é suspeito? Sei putlis! Sei putlis! Sei putlis! Como ele é suspeito? Como ele é suspeito? Como ele é suspeito? Como ele é suspeito? We'll be right back. Estamos de volta aqui com o Rodrigo e o Rafael do Soundscapes. E vamos conversar mais um pouquinho, saber como é que é o trabalho deles e saber dessa volta deles pro Brasil. Vocês chegaram aí, de cara já foram aí pra show de rock, pra festa de discotecagem de rock, conhecendo as bandas, revendo os amigos aí. Como que é esse impacto, essa diferença de vocês irem e ficarem tanto tempo lá fora e voltar pra cá e ter contato de novo com essa cena do rock independente no Brasil? Estamos retomando o contato aí. Nós chegamos agora, então no começo estamos só na alegria aí, revendo o pessoal e vendo a continuação da cena toda. Estamos pesquisando, nós estamos já planejando shows aí e tal. Estamos pesquisando os lugares, os promoters, como é que a coisa está acontecendo. Antes de voltar, a gente começou a receber muitos convites na internet de bandas brasileiras que chamaram a atenção e estamos aí tentando descobrir como é que funciona a coisa aqui de novo. Passamos um bom tempo fora e eu acredito que muita coisa mudou, como funciona o circuito aqui e muita coisa se desenvolveu, questão dos festivais, o pessoal lá do Bananadas, Goiânia Nós, o Fabrício Nobre e tal. Então estamos aí retomando e tentando voltar ativo aqui, fazendo nossos contatos aí. E a gente comentando aí, vocês falaram assim, ah, legal, que rola em Maringá e tal. E pra gente, assim, é tosco, a gente faz com dificuldade, é difícil pra caramba, rala pra caramba. E a gente nem acha tão bacana assim, às vezes, né? Como é que vocês viram, assim, esse primeiro contato que vocês estão tendo, assim, esse começo aí? Ah, fico feliz de saber que ainda continua, ainda tem empreendedores como vocês, mesmo com toda a dificuldade, ainda estão batalhando pra manter a coisa caminhando, abrindo espaço pras bandas. Nós como músicos e outras pessoas como artistas precisam de pessoas assim que promovam a coisa toda e que levem a informação ao público, esse tipo de coisa. Então é legal, eu sinto a dificuldade, assim como músicos também nós temos essa dificuldade, todo mundo sobreviver e faz por paixão mesmo. Acho que seria mais ou menos por isso aí a coisa. Eu só queria falar, não, que a gente sempre falou lá em Nova York também, a gente fala, não, a gente é de Maringá. E a gente tem muito orgulho, e a gente sempre falou, vocês não conhecem a cidade de onde a gente é, como é Maringá, o que, que já foi feito lá, da nossa, assim, de toda a agitação que você conhece. Sim. A gente sabe que já vem de anos já, cada vez evoluindo, cada vez passando por fases diferentes, né? Mas, poxa, essa cidade já fez muita coisa também, em termos de música alternativa, que quer que seja e tal. Então, os shows de bandas, bandas americanas que vieram pra cá, enfim, bandas do underground, do circuito indie, né, dos Estados Unidos, e as festas, as outras bandas brasileiras que passam por aqui, até Maringá tem um certo conceito, né? Você vai pra Goiânia ou São Paulo, bandas querem vir tocar pra cá, eles sabem que existe Maringá e Londrina, existe um polo, existe uma galera que gosta. E realmente, não digo nem que é pequeno, porque música é importante, as pessoas querem, gostam, né? Inclusive, a informação que chegou pra nós logo que chegamos é que a coisa tinha morrido por aqui, não tava mais acontecendo o circuito, o show, e isso, ainda bem, não é verdade. Coisa continua acontecendo em outros bares, outro público, pessoal só tem que ficar mais antenado aí e comparecer mesmo, incentivar e tá aí pra todos nós, né? Se o público não comparece, a coisa não... continua andando. Assim. Voltando a falar um pouquinho do disco do Freestyle Family, assim, não tem mais o disco disponível para vender, vocês estavam falando. Como é que foi assim? Quantas cópias saíram? Como é que tá o trabalho dele assim agora? A primeira tiragem foram de 1000 cópias, a grande maioria dessas 1000 cópias já foram todas distribuídas, tanto revistas, jornalistas, vendidas algumas. Pelo nosso selo BNS Records, nós conseguimos a distribuição pela Cargo Records na Europa e pela Carrot Top nos Estados Unidos. E aí quando chegou, nós distribuímos tanto, passamos tanto, que a hora que chegou a hora de lançar mesmo, a tiragem já estava quase esgotada. Então agora está saindo uma outra tiragem, eu acredito, de mais uns 1000 CDs, e devem estar chegando em nossas mãos aqui no Brasil em talvez uns 2 meses. A gente tem o CD aqui em mãos para distribuir para o pessoal aqui. Para fechar aí esse bloco de entrevistas aí, como que tá o planejamento de vocês para voltar a tocar, receber os instrumentos, fazer show e voltar a gravar mais, ou vão gravar aqui, como é que vocês estão pensando? Estamos pensando em tudo isso. infelizmente tem esse impasse da questão do equipamento, que nós tivemos que mandar por navio, container, e vai levar uns 3 meses para chegar aqui. Nosso som é muito específico, a sonoridade do Soundscapes é específica, aquele equipamento, os pedais de guitarra e tal. Infelizmente não tem como fazer aquele som sem aquele equipamento. Então em julho deve estar por aí, já estamos fazendo os contatos para marcar shows, para em diante dar uma ensaiada só para desenferrujar mesmo. E já temos músicas, projeto de gravação, inclusive o nosso produtor, o John Davis, que trabalhou com a gente lá no Bunker Studios, tá super interessado em, ele tá pesquisando estúdios no Brasil para ele vir aqui trabalhar com a gente no próximo álbum também, se possível. E ideias não faltam, planos estão aí, agora é questão de tempo a gente se adaptar um pouco e pôr a vida em ordem e tocar os projetos para frente. Quando rolar show, então, só o público ficar ligado aí, que vai ficar sabendo aqui na rádio, em FM. Então, vamos fazer aqui o segundo bloco das músicas que vocês escolheram, né? A música de vocês, o Star Stuff, que eu confesso aqui é a música que eu mais gostei, também a coincidência que vocês escolheram, foi a música que eu mais ouvi para fazer a matéria para vocês no jornal. E queria que vocês falassem um pouquinho aí sobre essa música. Star Stuff também, outra música que a gente tem muito orgulho dela e tal. Aconteceu meio que por mágica. Muitas das coisas que acaba saindo da gente, olha a maneira que a gente compõe, a gente entra no estúdio, começa a fazer jams, né? Começa a tocar e sempre gravando. E depois, quando a gente ouve essas fitas, a gente começa a perceber certas partes dessas jams, que são improvisações às vezes. E a gente fala, nossa, isso aqui é interessante. Isso daqui também. E às vezes essas partes aconteceram a 15 minutos de distância uma da outra, mas elas combinam, dá pra gente encaixar uma parte na outra e tal. Então são acidentes, mas fortuitos, né? E essa música em específico, no caso, a quebradinha do meio dela, aquela caída, veio de uma... Antes do Soundscapes, duas pessoas, a gente teve tentamos um projeto que chegou a ter 9 pessoas com cello, violino e teclado e outras coisas mais, e o riff saiu de uma jam com aquele povo todo que a gente gravou. E depois, quando já estávamos como The Soundscapes, escutamos aquele trecho e resolvemos desenvolver uma música a partir daquele trecho, daquela quebradinha no meio, e aí ficou Star Stuff. O Rodrigo depois trabalhou as letras em cima. Então é isso, vamos ouvir Star Stuff com Soundscapes. Então, voltando aqui ao bloco das músicas, vamos ouvir mais duas músicas que vocês escolheram aí, das bandas que vocês gostam, que tiveram influência no som de vocês, começando aqui com Flaming Lips, com King's Watermelon Gum, e o Velvet Underground com What Goes On. Queria que vocês comentassem um pouquinho sobre essas duas músicas que vocês escolheram aí. O Flaming Lips, no caso, é a própria Star Stuff. Quando eu estava trabalhando a bateria dela, eu me inspirei muito nas baterias do Flaming Lips, aqueles bumbos estourados que eles usavam. Não sei se eu cheguei a conseguir aquela sonoridade quando eu estava gravando. Você sempre tem uma intenção, nem sempre sai o que você espera, mas fiquei feliz com o resultado de qualquer forma. E é uma banda que inspirou a gente muito, eu acho, Flaming Lips, tanto na El Show ao vivo, uma grande experiência de vida que você pode ter. Recomendo ir com um amigo, que é uma coisa marcante, uma celebração de vida e bom, é isso aí, eu acho. E o Velvet Underground, What Goes On? Essas bandas todas, desde que a gente tem, né, 10 anos, Flaming Lips talvez chegou um pouco mais tarde, mas a gente teve o privilégio de conhecer o Echo and the Bunnymen e o Smiths, que a gente ouviu no outro bloco, e agora o Velvet Underground, já com 10 anos, e assim, ensinou tudo pra gente, né? Eles ensinaram, eles... Se não tivesse acontecido o Velvet Underground, talvez os Smiths não tivesse acontecido, o Echo and the Bunnymen, enfim. Eles são os pilares de todo o avant-garde. E essa música em específico, What Goes On, é super rock, animal, groove. Então é isso, vamos ouvir Flaming Lips e na segunda Velvet Underground. Isso aí. Yeah. what you should. We know it'll work alright. Lady, be good and do what you should. You know it'll be alright. I'm going up and I'm going down. I'm gonna fly from side to side. See the bells up in the sky. Somebody's cut the string in two. Lady, be good and do what you should. You know it'll work alright. Lady, be good and do what you should. Voltando com o Zumbili no rádio, vamos mais um bloco de música, desta vez rock and roll na veia. Vamos começar aí com The Cramps tocando Faster Pussycat, homenagem que eles fizeram ao cineasta Russ Meyer, do cineasta Trash. Esse é o filme Faster Pussycat Kill Kill de 1965. Na sequência temos Super Suckers, os malucaços aí tocando On The Couch. E para fechar, o Hazel Atkins, outro malucaço aí, só que dessa vez dos anos 50, tocando Hot Dog Baby. O Hazel Atkins aí é o pioneiro das One Man Bands, as monobandas, o cara que começou a tocar sozinho aí, influenciou muita gente aí, inclusive aqui no Brasil. If you'd like to see beautiful girls driving fast sports cars and breaking jocular Tory type he men's spines,

you let me in? Let me come in, and I'll have love for you again. I'll kiss you your lips, I'll hold you tight. I'll kiss you, you poor baby, I'll hold you for the night. I'll kiss you, you poor baby, I'll hold you for the night. Well, your mama's gone, your papa is too. Open up, baby, and let me come in. Open up, baby, and let me come in. I'll kiss you your lips, I'll hold you tight. Kiss you, oh baby, make me feel just right. Kiss you, oh baby, make me feel just right. Kiss you, oh baby, make me feel just right. Oh, yeah. Então, voltando aqui na UEM-FM com o Rodrigo e o Rafael do Soundscapes, e agradecer a participação dos dois e queria que vocês fizessem as considerações finais aí. Obrigado aí por vocês terem participado, Rodrigo. Legal, valeu, hein, Nenê. Muito bom estar aqui na UEM-FM. Obrigado, Andy, por nos convidar. E, bom, enfim, somos maringaenses, adoramos essa cidade e estamos de volta. Vamos estar tocando pelo Brasil, trazendo show para Maringá muito em breve também. E fiquem antenados, porque tem muita gente aqui trabalhando, fazendo eventos, trazendo bandas, fazendo o rock acontecer nessa cidade. E vou passar pro Rafael, mas depois também eu queria falar que o Bula chegou aqui. Ele tem que estar nesse programa, porque a gente começou junto também. A gente tocou, né? Helen Bisker, grande Bula. Falamos do Helen Bisker aqui também. É uma banda também, Maringá aconteceu. E o Bula é o nosso brother, assim. Foi sempre foi um prazer, um privilégio tocar com ele. E a gente tá chamando ele pra tocar no Soundscapes agora. Bom, queria agradecer o convite aí pra participar do show. É um privilégio estar aí participando e ver que vocês ainda estão trabalhando duro aí pra manter a coisa acontecendo. Estamos felizes de estar de volta aí. Sempre tivemos um apoio muito grande da comunidade aqui. Estamos de volta aí pra mostrar o trabalho novo aí, que muito inspirado por todos aí. Pela música e pela cena em geral, tudo que nós vivemos aqueles anos todos aqui com a galera, com o Bula e outros aí que tocaram com nós e participaram das festas todas. É isso aí, fiquem ligados que logo logo nós estamos vindo tocar aí. Informações vão chegar aí pelo show, com certeza, pelo show na rádio e tudo mais. É isso aí, obrigado. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Rafael. Então, pessoal, vocês ouviram aí uma entrevista com a banda The Soundscapes, que o Rodrigo e o Rafael são de Maringá, passaram um tempo nos Estados Unidos e voltaram agora e vão retomar a carreira aqui no Brasil. Aproveitando aí a dica para vocês se programarem aí sobre shows, acontece hoje no Tribus Bar o show com a banda curitibana Mão de Ferro, para quem curtiu um punk rock mais radical. No dia 22, temos a banda maringaense A Inimitável Fábrica de Jeeps indo tocar em São Paulo, no Sesc Vila Mariana, e uma oportunidade bem bacana aí para uma banda local. E no dia 23, a próxima edição da T-Rex, a festa aí com discotecagem de rock no Divinil. Então fiquem ligados aqui no Zombini no Rádio, que vocês sempre vão saber dos shows bacanas que acontecem aqui na região, como aconteceu ontem com mais uma edição da Sonic Flower Club. Veio o Nevilto e também aí a banda maringaense Tiny Cables Inc. Então nas próximas edições vocês vão ficar sabendo aqui, vamos trazer o pessoal das bandas para bater um papo com vocês. Se vocês quiserem acompanhar aí mais informações sobre o Zombini no Rádio, sobre as bandas que tocaram, como foram os bastidores da gravação, é só acompanhar pelo blog www.zombini.blogspot.com, que tem mais informações. Então, na semana que vem, sábado, às 5 horas da tarde, estaremos de volta aqui na UEM FM com mais uma edição do Zombini no Rádio. Boa tarde. Você ouviu o Zombini no Rádio, aqui na UEM FM.